A rádio que evangeliza 24 horas. 24 horas. Canção Nova da Divina Providência, 20 anos. Rádio Canção Nova da Divina Providência, ZYK 768 AM, 1090 kHz, Paulínia, São Paulo. Rede Canção Nova de Rádio, nós espalhamos o amor pelo ar. Dezembro, celebramos a solenidade do Natal, festejando o nascimento do Salvador, que veio para trazer a esperança para nós. A nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E com essa certeza, vamos receber o menino Jesus. A salvação chegou, a alegria que brotou. Natal feliz é Natal com Cristo. 1090 AM. Se eu tiver que andar pelo vale escuro, não temerei mal algum, pois Deus está comigo. Deus está comigo. Salmo 23, versículo 4. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. Você, hora da misericórdia. Boa tarde a você, sintonizado na Rádio Canção Nova da Divina Providência, M1090. Sou eu, Ana Lúcia, que chego até você com a hora da misericórdia. Nessa semana mais que especial, última semana do ano, que nós possamos nessa semana...